Fecheiro 8, capítulo Apanhem aquele coelho. As férias duraram mais de 2 semanas. Isso Mike Donovan tinha de reconhecer. Haviam sido 6 meses com vencimento. Também reconhecia isso. Mas este último facto, conforme explicava furiosamente, fora fortuito. A US Robots tinha de eliminar umas deficiênciasitas do robô múltiplo e havia uma porção delas, para além de que fica sempre pelo menos meia dúzia de deficiênciasitas para as experiências de campo. De modo que ficaram à espera, repousando, até os homens das pranchetas e os fulanos das réguas de cálculo dizerem: está em ordem. E agora ele e Powell encontravam-se no asteroide. E ele não estava em ordem. Repetiu uma dúzia de vezes, com uma cara que adquiria o tom da beterraba. Por amor de Deus, Greg, ser realista. De que vale cingirmo-nos à letra das especificações e ficar a ver o teste ir para o maneta? Já era tempo de mandares as burocracias às ortigas e lançar mãos à obra. Só estou a dizer, disse Gregory Powell pacientemente, como quem explica eletrónica a uma criança idiota, que de acordo com as especificações, esses robôs estão equipados para exploração mineira nos asteroides, sem supervisão. Não está previsto que os vigiemos. Muito bem, escuta, lógica. Ergueu os dedos peludos e começou a contar por eles. 1. Esse robô passou todos os testes nos laboratórios lá da Terra. 2. A United States Robots garantiu que eles passavam no teste de funcionamento real num asteroide. 3. Os robôs não estão a passar nesses testes. 4. Se não passam, a United States Robots perde 10 milhões de créditos em dinheiro e cerca de 100 milhões em reputação. 5. Se eles não passam, e nós não somos capazes de explicar por que razão não passam, é bem possível que haja que dizer um enternecedor adeus a 2 bons empregos. Paul gemeu pesadamente por detrás de um sorriso visivelmente falso. A divisa tácita da United States Robots and Mechanical Man Corporation era bem conhecida. Nenhum funcionário repete o mesmo erro. Da primeira vez é despedido. Em voz alta disse: és tão lúcido em tudo como Euclides, menos nos factos. Observaste esse grupo de robôs durante 3 turnos, meu senhora, e não há dúvida de que eles funcionaram na perfeição. Tu próprio disseste: que mais podemos nós fazer? Descobrir qual é o problema. Aí tens o que podemos fazer. Pois muito bem, funcionaram na perfeição quando eu os observei. Mas em 3 ocasiões diferentes, durante as quais não os observei, não trouxeram minério nenhum. Nem sequer regressaram à hora. Tive de ir buscá-los. E havia alguma coisa mal? Nenhuma. Nenhuma. Estava tudo perfeito. Tranquilo e perfeito. Como o luminífero éter. Houve apenas um pequeno pormenor insignificante que me perturbou. Não havia minério. Paulo olhou para o teto com uma expressão carrancuda e cofiou o bigode castanho. Só te digo uma coisa, Mike. Temos-nos visto a braços com tarefas bem levadas da breca. Mas esta envolve o asteroide de Irídio. Todo o assunto é tão complicado que ultrapassa a resistência. Escuta, aquele robô, o DV5, tem 6 robôs subordinados. E não apenas subordinados, fazem parte dele. Bem sei. Cala a boca. Tornou ferozmente Powell. Bem sei que sabes, mas estou simplesmente a descrever o inferno que é. Esses 6 subsidiários fazem parte do DV5, como os teus dedos fazem parte de ti. E dá-lhes ordens, não por voz nem via rádio, mas diretamente através de campos positrónicos. Ora bem, não há um único roboticista lá nos United States Robots que saiba o que é ou como funciona um campo positrónico. E eu também não sei. Nem tu. Quanto à última, concordou filosoficamente Donovan, até aí sei eu. Então vê bem a nossa situação. Se tudo funcionar, ótimo. Se alguma coisa der para o torto, estamos a zero. E provavelmente nada poderemos fazer, nem nós, nem ninguém. Mas a missão é nossa e de mais ninguém. De forma que quem está em maus lençóis somos nós, Mike. Por momentos ferveu em silêncio. E a seguir, muito bem. Tenho-lo lá fora? Tenho. Neste momento está tudo normal? Bem, ele não tem nenhuma mania religiosa. Nem anda por aí a debitar Gilbert and Sullivan. De forma que suponho que esteja normal. Donovan cruzou a porta, abanando rancorosamente a cabeça. Powell pegou no manual de robótica, que sobrecarregava um dos lados da secretária, quase a pontos de a fazer sussurrar, abrindo-o reverentemente. Certa vez tinha saltado pela janela de uma casa a arder, apenas de cuecas e com o manual. Em caso de emergência, teria omitido as cuecas. Tinha o manual aberto na sua frente, quando o robô DV5 entrou, fechando Donovan na porta a pontapé atrás de si. Powell cumprimentou-o com uma expressão carregada. Olá, Dave. Como te sentes? Ótimo, respondeu o robô. Não se importa que me sente? Puxou a cadeira especialmente reforçada, que lhe estava destinada, e acomodou-se suavemente nela. Powell observou Dave. Os leigos podiam pensar nos robôs em termos do seu número de série, aprovativamente. Mas os roboticistas, nunca. Não era de modo nenhum volumoso demais, apesar da sua construção como unidade pensante de uma equipa de 7 elementos. Tinha 2,10 metros de altura e 0,5 tonelada de metal e eletricidade. Muita coisa? Nem por isso, quando essa 0,5 tonelada tinha de ser um amontoado de condensadores, circuitos, relés e células de vácuo, que eram capazes de dominar praticamente qualquer reação psicológica que os humanos conhecem. E um cérebro positrónico, que com 5 quilos de matéria e uns quantos quintilhões de positrões, comandava tudo aquilo. Powell procurou um cigarro desgarrado no bolso da camisa. És um bom rapaz, Dave, disse. Não tens nada de caprichoso, nem de prima-dona. És um robô mineiro estável e do mais simples que há, com a única diferença de estares equipado para controlar 6 subsidiários em coordenação direta. Tanto quanto sei, isso não introduziu quaisquer trajetórias instáveis no mapa das tuas trajetórias cerebrais. O robô assentiu. Isso faz-me sentir importante, mas onde quer o chefe chegar? Estava equipado com excelente diafragma. E a presença de harmónicas na unidade de som tirava-lhe muito da metálica monotonia que caracteriza a voz habitual dos robôs. Já te digo. Com tudo isso a teu favor, qual é o problema que há com a tua tarefa? Por exemplo, o turno B de hoje. Dave hesitou. Que eu saiba, nenhum. Mas não trouxeram minério nenhum. Bem sei. E então? Dave estava em dificuldades. Não consigo explicar isso, chefe. É uma coisa que me tem posto doente dos nervos, ou poria se eu deixasse. Os meus subsidiários trabalharam regularmente e eu por mim também. Meditou com os olhos fotoelétricos a brilhar intensamente. Não sei. O dia terminou e estava ali o Mike e as vagonetas de minério na sua maior parte vazias. Donovan atalhou. Nesses dias não te apresentaste no final do turno, Dave. Sabes isso? Sei. Mas quanto ao motivo? E abanou lenta e pesadamente a cabeça. Powell experimentou a sensação incómoda de que se o rosto do robô fosse capaz de expressão, esta seria de pesar e mortificação. Um robô, pela sua própria natureza, não pode suportar o facto de não cumprir a sua função. Donovan puxou a cadeira para junto da secretária de Powell e curvou-se para ele. Achas que será amnésia? Não sei, mas é escusado tentar pôr rótulos de doenças a isto. As enfermidades humanas só se aplicam aos robôs como analogias românticas. Não têm qualquer utilidade a engenharia robótica. Coçou o pescoço. Não me agrada nada submetê-lo aos testes elementares de reação cerebral. Não é nada bom para o amor próprio dele. Olhou pensativamente para Dave e depois para a súmula, teste de campo, que constava do manual. Ouve lá, Dave, que tal se te submetesses a um teste? Parece ser a coisa mais acisada a fazer. O robô pôs-se de pé. Como queira, chefe. Havia mesmo desgosto na sua voz. Aquilo iniciou-se de uma maneira bastante simples. O robô, DV5, multiplicou números de cinco casas decimais perante o impiedoso tic-tac de um conta-segundos. Recitou números primos entre 1000 e 10 mil. Extraiu raízes cúbicas e integrou funções de complexidade variável. Foi submetido a reações mecânicas, por ordem crescente da dificuldade. E, finalmente, utilizou a sua rigorosa mente mecânica na mais elevada função do mundo dos robôs, soluções de problemas de juízo e de ética. No final de 2 horas, Powell estava encharcado de suor. Donovan tinha gozado a pouco alimentícia refeição de uma unha e o robô perguntou: Que lhe parece, chefe? Tenho de pensar bem nisto, Dave, respondeu Powell. Tirar conclusões precipitadas não vai ajudar em nada. Que tal se voltasses para o turno C? Tem calma. Não os pressiones demasiado quanto à quota por uns tempos e havemos de resolver as coisas. O robô saiu e Donovan olhou para Powell. Bem? Powell parecia determinado a arrancar o bigode pela raiz. Não há qualquer problema com as correntes do cérebro positrónico dele, disse. Detestaria estar assim tão certo. Por Júpiter, Mike, o cérebro é a parte mais segura dos robôs. Lá na Terra passa por 5 verificações. Se eles passarem perfeitamente no teste de campo, como foi o caso do Dave, não há pura e simplesmente hipóteses de deficiência de funcionamento do cérebro. Aquele teste cobriu todas as trajetórias-chave do cérebro. Então, em que ficamos? Não me apresses, deixa-me terminar isto. Há ainda a possibilidade de uma avaria mecânica no corpo. Isso reduz as hipóteses de defeito a cerca de 1.500 condensadores, 20 mil circuitos elétricos individuais, 500 células de vácuo, 1 milhar de relés e milhares de outros complexos componentes individuais. E mais esses misteriosos campos positrónicos de que ninguém sabe coisa nenhuma. Escuta, Greg. Donovan assumiu um tom de desesperada instância. Tenho uma ideia. Esse robô pode estar a mentir. Os robôs não podem mentir conscientemente, pateta. Ora bem, se tivéssemos o analisador de McCormack Wesley, podíamos analisar cada um dos componentes individuais do corpo dele num espaço de 24 a 48 horas. Mas os únicos analisadores MW existentes encontram-se na Terra. Pesam 10 toneladas e estão assentes em alicerces de cimento, não podendo ser deslocados. Não é bestial? Donovan desferiu um murro na mesa. Mas, Greg, ele só funciona mal quando não estamos por perto. Há qualquer coisa de sinistro nele. E intervalou a frase com marteladas de punho na mesa. Tu, disse lentamente Powell, dás cabo de mim. Andaste a ler livros de aventuras? O que quero saber, gritou Donovan, é que medidas vais tomar? Já te digo. Vou instalar uma visoplaca, mesmo por cima da minha secretária, ali mesmo naquela parede. Olha, espetou um dedo autoritário na direção do local. Depois vou focá-la para qualquer parte da mina que esteja a ser explorada. E vou observar. Mais nada. Mais nada? Greg! Powell levantou-se da cadeira e apoiou os punhos cerrados na mesa. Mike, estou a passar um mau bocado. Havia cansaço na sua voz. Há uma semana que me andas a azucrinar por causa do Dave. Dizes que ele se avariou. Sabes como foi que ele se avariou? Não. Sabes que forma assume essa avaria? Não. Sabes o que é que a provoca? Não. Sabes o que é que a faz desaparecer de repente? Não. Sabes alguma coisa acerca disso? Não. Eu sei alguma coisa acerca disso? Não. Portanto, o que queres que eu faça? O braço de Donovan cortou o ar num gesto vago e grandioso. Com essa é que me arrumaste. Portanto, volto a dizê-lo. Antes de darmos qualquer passo na direção da cura, precisamos de descobrir previamente qual é a doença. A primeira etapa para fazer um estufado de coelho é apanhar o coelho. Pois bem, temos de apanhar esse coelho. Agora põe-te a mexer daqui. Donovan fitou o esboço preliminar do seu relatório de campo com olhos fatigados. Por um lado estava cansado e por outro, que havia para relatar enquanto as coisas estavam por resolver? Sentia-se irritado. Greg, levamos quase 1.000 toneladas de atraso, disse. Estás a dar uma grande novidade, retrucou Powell sem erguer a vista. O que eu gostava de saber, disse Donovan com repentina fúria, é por que razão nos vemos sempre a braços com robôs de nova gama. Cheguei finalmente à conclusão de que os robôs que eram suficientemente bons para o meu tio-avô pelo lado da minha mãe são suficientemente bons para mim. Sou a favor daquilo que está provado e é de confiança. O que conta é o teste do tempo. Os robôs de qualidade, antigos e robustos, que nunca deixam uma pessoa ficar mal. Powell arremessou um livro com uma pontaria perfeita e Donovan cambaleou da cadeira abaixo. A tua tarefa, disse Powell numa voz tranquila, nos últimos 5 anos tem sido experimentar robôs em condições reais de operação para o United States Robots. Pelo facto de tu e eu termos sido suficientemente parvos para nos revelarmos competentes, fomos recompensados com os trabalhos mais pesados. É esse. E abriu buracos no ar com o dedo espetado na direção de Donovan. O teu trabalho. Tens andado a brafustar contra ele, se a memória me não falha, desde uns 5 minutos depois de ter sido admitido na United States Robots. Porque é que não te despedes? Bom, eu digo-te. E Donovan rolou sobre o estômago e agarrou com firmeza o rebelde cabelo ruivo para manter a cabeça erguida. Há uma certa dose de princípio envolvida. No fim de contas, como encarregado da detecção de defeitos, desempenhei o meu papel no desenvolvimento de novos robôs. Há o princípio de contribuir para o progresso da ciência. Mas não te iludas. Que não é o princípio que me leva a continuar. É o dinheiro que nos pagam. Greg! Paul deu um salto com o grito desvairado de Donovan e os seus olhos seguiram a cabeça ruiva na direção da porta onde se imobilizaram, esbugalhados de horror. Pelos horrores de Saturno! Donovan pôs-se atabalhoadamente de pé, ofegante. Olha para eles, Greg. Deram-me enxalados. Powell replicou. Arranja um par de fatos. Vamos já para lá. Observou pela visoplaca as atitudes que os robôs tomavam. constituíam fulgores bronzeados de movimentos ágeis que se recortavam contra as ensombradas escarpas do asteroide sem ar. Agora havia uma formatura de marcha e, à luz difusa dos seus próprios corpos, as paredes, grosseiramente desbastadas do túnel da mina, iam ficando silenciosamente para trás, mosqueadas de imprecisas manchas irregulares de sombra. Marchavam em uníssono, os sete, com Dave à frente. Volviam ao flanco e rodavam em macabra simultaneidade. E misturavam-se por mudanças de formatura com a facilidade sobrenatural de coristas no Lunar Ball. Donovan estava de volta com os fatos. Deu-lhes para a militarice, Greg. Aquilo é marcha militar. Para o que tu sabes, foi a fria resposta. Pode ser uma série de exercícios físicos. Ou o Dave pode estar a ter uma alucinação e julgar-se um mestre de dança. Vê, mas é se pensas antes e nem te deixes sequer ao trabalho de falar depois. Donovan lançou-lhe um olhar carrancudo e enfiou um detonador no coldre vazio com um safanão ostensivo e disse: seja lá como for, aí tens. Com que então trabalhamos com novos modelos de robôs. É o nosso trabalho, isso é mais que certo. Mas diz-me cá uma coisa, porquê? Mas porquê é que há de haver invariavelmente qualquer coisa neles que dá para o torto? Porque, respondeu sombriamente Powell, nos rogaram alguma praga. Vamos embora.